Está entrando no ar, Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. As notícias do Brasil e do mundo, agora em seu rádio. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Esta é a equipe do seu jornal Brasil Notícias. Apresentação: Edelson Moura e Márcia Ferreira. Direção comercial: Zélia Maria. Coordenação de produção: Marina Moura. Sonoplastia: Márcio Silva. Análise e supervisão técnica de João Paulo Gasque. Direção geral: Edelson Moura. Principais fontes noticiosas deste jornal: Correio Brasiliense, a Rádio Senado e Rádio Câmara. Jornal Brasil Notícias, terça-feira, 25 de novembro de 2014. Destaques de hoje. Operação Plateias. Fichas do cunhado de Confúcio e de seu secretário vazam na internet. Ministério Público constata: analfabetos ocupam cargos de assessores em Vilhena, Rondônia. Vereadores de Natal condenados na Operação Impacto não participam da sessão. Galvão Engenharia entrega à Polícia Federal comprovantes de pagamento de propina. Semana começa tensa com vazamento dos novos ministros pelo Planalto. Vencedor da Mega Sena no Paraná já retirou o prêmio de 67 milhões de reais. Líder petista nega ter recebido dinheiro da Petrobras para a campanha de 2010. Vamos agora com a previsão do tempo pela Clima Tempo. Região Sudeste, frente fria se afasta. Áreas de instabilidade deixam o Sudeste com muitas nuvens, pancadas de chuva e aberturas de sol. Risco de chuva forte, principalmente sobre Minas Gerais, Espírito Santo, norte de São Paulo. No sul de São Paulo, no Rio de Janeiro e no sul do Espírito Santo, chove a partir da tarde. Região Norte. Muitas nuvens carregadas se formam sobre o norte por causa do calor e da alta umidade. O Tocantins, o Pará, o Amapá e Roraima têm sol, aumento de nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. Chove também de manhã em Rondônia, no Amazonas e Acre. Chove forte em todos os estados. Região Nordeste. O ar seco ganha força sobre o Nordeste. Quase toda a região tem um dia com sol forte e sem chuva. Chove rapidamente no litoral, na zona da mata e no agreste entre o Rio Grande do Norte e o sul da Bahia. O centro-oeste da Bahia tem pancadas de chuva à tarde. Região Sul. Frente fria se afasta do Rio Grande do Sul. Áreas de instabilidade chegam ao sul do Brasil e espalham nuvens carregadas. Chove a qualquer hora no oeste do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina, oeste e norte do Paraná. As demais áreas têm sol e chuva à tarde e à noite. Região Centro-Oeste. Áreas de instabilidade permanecem sobre o Centro-Oeste, no nordeste do Mato Grosso, no norte de Goiás e no Distrito Federal, chove entre o final da tarde e a noite. As demais áreas da região têm muitas nuvens, aberturas de sol e várias pancadas de chuva a qualquer hora. Jornal Brasil Notícias. Vamos ao nosso primeiro intervalo e já voltamos. Venha ser um representante saúde com beleza na sua cidade. Faça parte de uma equipe de sucesso. Centenas de pessoas em várias cidades do país estão vendendo os nossos produtos exclusivos e ganhando mais do que esperavam. Saúde com Beleza convida você para fazer parte deste time de sucesso. Ligue no horário comercial para a nossa central em Brasília e saiba de todos os detalhes para se tornar um promotor ou promotora de vendas. Anote o nosso telefone: 61-3532-6993. Saúde com Beleza, distribuindo produtos para a sua saúde e beleza em todo o território nacional. Ligue no horário comercial: 61-3532-6993. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento: Saúde com Beleza. agricultura é um dos essenciais meios de subsistência da espécie humana. A Secretaria do Estado de Santa Catarina, no Brasil, oferece aos nossos ouvintes Panorama Agrícola, um programa dedicado sobretudo ao que acontece neste estado brasileiro, Santa Catarina, mas onde a maior parte da matéria é de cariz universal, a agricultura. Conto também com outros momentos informativos e de entrevista em Panorama Agrícola, de segunda a sexta, das 19h50 às 20h, no Canal 1. ¿Qué opinas? O sea, ahora que escuchaste más seguidas varios géneros musicales, varias... ¿Ya tienes alguna idea? ¿O aún te es difícil decir cuál más te gusta? Sinceramente, me encanta un poco de todo, por decir así. ¿Será que la gente sabe en realidad cómo planear ese viaje? O sea, el clásico es escoger un destino así de esos en internet y después se va en avión, que es lo más rápido. Este virus de ébola supuestamente había sido erradicado en los años 70. Ya no habría. Sí, y reapareció. Es exactamente lo que digo. Y ahora con más fuerza. Os assuntos internacionais do momento são discutidos aqui. Puerto Internacional, às terças, às 10 da noite, com locução espanhola no Canal 1. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. O líder do PT no Senado, Humberto Costa, negou nesta segunda-feira que tenha recebido dinheiro proveniente do pagamento de propina sobre contratos da Petrobras no esquema desmontado pela Operação Lava Jato da Polícia Federal. Ele respondeu à matéria veiculada pelo jornal Estado de São Paulo, acusando-o de haver recebido R$1 milhão para sua campanha ao Senado em 2010. Eu entreguei já ao presidente da CPI do Senado, da CPI mista, ao procurador-geral da República e ao ministro do Supremo Tribunal Federal, responsável por esse processo, não só a minha disposição para quaisquer esclarecimentos, como os meus sigilos fiscal, bancário e telefônico. Eu não tenho nada a temer. Durante minha vida pública, sempre atuei de maneira idônea, declarou o líder petista. Segundo a reportagem, o repasse do dinheiro foi feito por meio de um empresário pernambucano, amigo de Costa, com dinheiro saído da conta do Partido Progressista no esquema de corrupção instalado na Petrobras. A matéria é baseada em depoimento do ex-diretor de abastecimento da companhia, Paulo Roberto Costa, que assinou acordo de delação premiada com a Justiça. Humberto Costa admite que conheceu Paulo Roberto e esteve com ele em diversas situações, tanto em Pernambuco quanto em Brasília, para tratar da construção da refinaria de Abreu e Lima em seu estado. Segundo o senador, eles faziam parte do mesmo governo e por isso tinham contato. Costa também admite a relação de amizade com o empresário citado, mas nega que ele tenha recebido dinheiro em seu nome para a campanha e não acredita que o amigo tenha feito isso sem autorização. Minha relação com ele vem de muito tempo. É uma relação de amizade. E estivemos juntos no processo de luta pela refinaria, como aliás vários políticos, empresários e diversos setores da sociedade pernambucana. Ele mantinha também, como esse cidadão, uma relação institucional e jamais ele me pediu ou eu dei a ele autorização para solicitar recursos para minha campanha em 2010, declarou. Mas o líder do PT também disse não acreditar que o dinheiro tinha sido solicitado por seu partido, sem o seu conhecimento, e negou que sua campanha tenha recebido qualquer recurso irregular. O PT, todas as vezes que apoia qualquer um dos seus candidatos, o faz pela via legal, não o faz por qualquer via que não seja legalizada, afirmou Costa. Por fim, o senador questionou a veracidade das informações divulgadas. Disse não saber se o depoimento divulgado pelo jornal tenha sequer existido ou se Paulo Roberto possa ter mentido sobre o repasse de propina para sua campanha. Ele criticou o vazamento de informações que deveriam ser sigilosas sobre o processo e disse que esse sigilo que está sendo colocado aí só vale para alguns. As próprias pessoas que estão sendo acusadas, vilipendiadas, não têm acesso a essa delação premiada para que possam se manifestar e tomar as decisões legais cabíveis. Além do mais, se fala em 250 parlamentares e até agora só se tem notícia de alguns. Não quero fazer pré-julgamento, mas acho tudo muito estranho. Além disso, Humberto Costa também rebateu a hipótese de que o PP repassaria para ele o dinheiro proveniente da cota do partido no esquema de propina. Operação Plateias. Fichas do cunhado de Confúcio e de seu secretário vazam na internet. Direto de Rondônia, da Rádio Lobo do Cerrado, Edilson Peroni traz os detalhes. Francisco de Assis Oliveira sempre agiu nos bastidores do governo Confúcio Moura, do PMDB, comandando ao lado do governante um esquema poderoso que desviou milhões de reais dos cofres públicos de Rondônia. Nesta sexta-feira, a imagem do Todo-Poderoso, fichado pela polícia, acabou vazando nas redes sociais. O homem que até na quarta-feira vivia nos principais hotéis do planeta divide cela com outros corruptos no presídio Urso Panda. Aparenta estar abatido, mas ainda não colaborou em nada com as autoridades. Outro abatido é que teve a foto revelada nas redes sociais é o do secretário de Finanças, Gilvan Ramos. Já idoso, ele parece ter envelhecido ainda mais, da mesma forma ainda não se arrependeu dos crimes imputados pela Polícia Federal e Ministério Público Federal. Direto de Rondônia, Rádio Lobo do Cerrado, Edilson Peroni para o Jornal Brasil Notícias. Vamos agora ao comentário direto de Brasília com o jornalista José Voitschumas. Meus caros ouvintes e leitores, não faltava mais nada. Recibo de pagamento de propina. A coisa está feia. Os fatos que estão vindo a conhecimento do público através de depoimentos à justiça da Operação Lava Jato são de estarrecer. Para quem conhece a roubalheira no Brasil, não. Mas para quem acreditou nas mentiras e nas barbaridades que foram cometidas nesta eleição e ainda assim votou e passou o recibo, deve estar sendo verdadeiramente um espetáculo de horror. Para os messiânicos e xiitas, certamente que não. Mas para os inocentes úteis que prestaram-se a esta farsa, que a cada dia está sendo desmontada com os aumentos da gasolina, da energia e dos juros, sem falar o da inflação, é um choque. Ou deveria ser. Mas vamos lá. A defesa de Ayrton Medeiros Fonseca, diretor da Galvão Engenharia, preso pela Operação Lava Jato, enviou à Polícia Federal nesta segunda-feira comprovantes de pagamentos de R$ 8.863.000 referentes a uma suposta propina repassada pela construtora ao esquema de corrupção que atuava na Petrobras. Segundo os advogados de Fonseca, os pagamentos foram feitos ao empresário Shinko Nakandakari, apontado pelo dirigente da Galvão Engenharia, como operador da diretoria de serviços da Petrobras, à época comandada por Renato Duque, para evitar que a empreiteira fosse prejudicada em contratos que mantinha com a estatal do petróleo. Mais grave do que isto é o fato de que toda roubalheira tinha como objetivo abastecer partidos políticos aliados do governo. O tesoureiro do PT, Vaccari Neto, era o encarregado de receber a grana. Em alguns casos, denunciados pelos próprios repassadores, a cota era de 3% quando os diretores da Petrobras fossem nomeados pelo próprio PT. Quando indicados por PP ou PMDB, o PT ficava com um quinhão menor, 1% de cada negócio.

Antena Web Informação, de segunda a sexta, por volta das 13h25, com Carlos Bonaparte, no Canal 1. Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Um estudante israelense foi gravemente ferido depois de ser apunhalado na Cidade Velha de Jerusalém Oriental nesta segunda-feira à noite. E três jovens palestinos foram detidos pelo crime, informou a polícia. A vítima, estudante de uma escola talmúdica da Cidade Velha, disse ter sido atacada por vários palestinos, segundo fontes policiais. A porta-voz da polícia israelense, Luba Sanri, revelou que, neste momento da investigação, todas as hipóteses são possíveis, mas que os trabalhos se concentram na pista de uma guerra entre duas gangues. Sanri informou que um outro estudante judeu sofreu ferimentos leves. Os três detidos seriam habitantes de Jerusalém Oriental, a parte palestina da cidade, anexada e ocupada por Israel, e dois deles menores de idade. Há semanas, Jerusalém vive uma escalada de tensão com a multiplicação de atritos entre palestinos e israelenses, além de vários atentados. A violência que se estende pelo resto do país enseja preocupações sobre o começo de uma nova intifada. Dois soldados americanos foram mortos nesta segunda-feira em Cabu, quando o veículo em que estavam foi atingido por uma bomba na estrada, de acordo com autoridades americanas da defesa. Um dos soldados era um suboficial e o segundo um soldado, indicaram à agência AFP as autoridades que não quiseram se identificar. O ataque também fez vítimas civis, mas a fonte não deu maiores detalhes. A explosão desta segunda-feira ocorreu um dia depois de outra, durante um jogo de vôlei, que matou pelo menos 57 pessoas na província de Paktika, sudeste, na fronteira com o Paquistão. Mais de 2.200 americanos morreram no Afeganistão desde o início da invasão americana. O número de vítimas americanas caiu notavelmente nos últimos dois anos deste país, onde as forças locais retomaram a responsabilidade pelas operações de segurança. Mas a polícia e o exército afegãos sofreram fortes baixas, com 4.634 mortes até agora, este ano, e 4.350 em 2013. Segundo o jornal The New York Times, o presidente americano Barack Obama prorrogou por mais um ano as missões de combate dos soldados americanos no Afeganistão. Até agora, a posição oficial era de que as operações da OTAN acabariam no fim de 2014 e que os 9.800 soldados americanos, aos quais se somam 3.000 soldados de Alemanha, Itália e outros países, presentes nesta data só serviriam de apoio e para treinar as forças afegãs. Um ataque aéreo visou nesta segunda-feira a pista de pouso do único aeroporto ainda em funcionamento na capital líbia de Trípoli, relataram testemunhas e uma fonte de segurança do aeroporto. Um caça voando a baixa altitude disparou dois mísseis contra o aeroporto de Mitiga, controlado pelas milícias da FARG Líbia, hostis ao governo, reconhecido pela comunidade internacional, segundo as testemunhas. Uma fonte no aeroporto confirmou o ataque, sem ser capaz de especificar a sua origem. Ela indicou que o ataque não causou danos ao terminal ou à pista. Os voos foram temporariamente desviados para o aeroporto de Misrata, a 200 quilômetros a leste de Trípoli, disse a fonte. O aeroporto militar de Mitiga, localizado no leste da capital, foi aberto ao tráfego civil após o fechamento do aeroporto internacional de Trípoli, severamente danificado durante os combates entre milícias rivais. Ao menos 10 pessoas morreram e 31 ficaram feridas nesta segunda-feira em um ataque com um carro-bomba dirigido contra um bairro majoritariamente xiita de Bagdá, indicaram autoridades médicas e de saúde. A explosão foi registrada no bairro Shaab, em um setor onde micro-ônibus costumam ser estacionados nas proximidades de um mercado. O atentado não foi reivindicado até o momento, mas o grupo extremista sunita Estado Islâmico esteve por trás de vários ataques deste tipo na capital iraquiana nas últimas semanas. Apesar das fortes medidas de segurança mobilizadas na cidade, as forças de ordem não conseguiram até o momento prevenir esses mortíferos atentados. Após a ofensiva lançada em junho pelo Estado Islâmico, os jihadistas controlam extensos territórios do Iraque, mas a capital de países resiste. Apoiadas por bombardeios aéreos da coalizão liderada pelos Estados Unidos, as forças de segurança iraquianas conseguiram recentemente recuperar a cidade de Baiji, um importante enclave petrolífero. As famílias das vítimas do atentado mais mortífero registrado no Afeganistão nos últimos 3 anos, ocorrido no domingo, durante uma partida de vôlei, choravam nesta segunda-feira seus parentes, enquanto os feridos eram tratados em Cabul. Pelo menos 57 pessoas morreram e outras 60 ficaram feridas no atentado suicida, no qual um terrorista detonou os explosivos que carregava em meio aos espectadores de uma partida na província de Paktika, que fica no sudeste, perto da fronteira com o Paquistão. A região é o reduto da rede Haqqani, braço dos talibãs afegãos, que se nega a negociar com o Cabul até o momento. Embora até agora ninguém tenha reivindicado o crime, segundo os serviços secretos afegãos, esse grupo radical, liderado por Jalaluddin Makhani, está por trás do ataque. Temos provas de que se trata da rede Haqqani, declarou a AFP Haseb Sedik, porta-voz dos serviços de inteligência afegãos. Jornal Brasil Notícias. Dentro de instantes, estaremos de volta. Cada pessoa tem um tipo de cabelo diferente. O de Maria é crespo. O de Joana é ressecado. Os cabelos de Paula são lisos e oleosos. E Luísa tem os cabelos maltratados pela pintura. Sabe de uma coisa? Para deixar os cabelos bonitos, use óleo de argan, saúde com beleza. As mulheres estão adorando. Rico em ácido graxos essenciais. É pouco gorduroso e age bem, até em fios oleosos. Brilho, maciez e balanço natural. Elimina os fios arrepiados. Óleo de argan, saúde com beleza. Procure o nosso representante em todo o país. E se em sua cidade ainda não tiver, peça pelo nosso site de vendas www.saudecombeleza.com.br ou ligue no horário comercial para 61-3532-6993. Óleo de argan, saúde com beleza, para dar muito mais brilho aos seus cabelos. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Neste momento está a cair o céu em Vila Nova de Gaia, como aliás é perceptível, e assim ainda mais perceptível. Eu volto a dizer, dependendo do fome, não é? Do tipo de fome. Pode ser fome de comida como fome de outra coisa. Então é isso, ainda sou muito verde, ainda sou muito novo para essas coisas. Os fizeram um unplug muito bom, por acaso. Gostei do unplug deles. E esta música ficou muito bem no Unplugged. 3 em ponto. aos domingos às 3 da tarde com Adriana Pequeno e Carlos Bonaparte no Canal 1. A casa, a sua casa, a nossa casa. A informação, a comunicação, o antigo, o moderno, o sucesso e o recordar, o viver e o reviver. Assim é o Canal 1 da Antena Web. Quando o ouvinte entra em canal1.radioantenaweb.info, sabe que vai encontrar comunicação e informação em primeiro lugar. Afinal, é pelo princípio que tudo começa. canal1.radioantenaweb.info. Nós estamos aqui. Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Apresentados em conversas reservadas como os escolhidos para compor o governo no segundo mandato, os futuros ministros da Agricultura, Cátia Abreu, e da Fazenda, Joaquim Levy, aproximam uns e afastam outros. Desde a última sexta-feira, quando o Planalto decidiu vazar os nomes como fechados pela presidente Dilma, os mercados se acalmaram. O agronegócio, idem. Mas se o nome de Levy foi visto com certa dose de decepção pelos economistas do PT, o de Cátia Abreu fez estrilar o movimento dos trabalhadores sem terra, MST. Para completar, na seara política, o nome de Cátia desagradou, em especial, a bancada do PMDB, que planejava manter a agricultura sob seu comando. O MST foi além das simples reclamações. No último sábado, o movimento ocupou uma fazenda de milho no Rio Grande do Sul como forma de protesto contra a senadora. E ainda divulgou um texto: "Bem-vinda, Cátia Abreu", anunciando novas invasões. Essas reações terminaram ampliadas, porque a presidente adiou o anúncio oficial, passando a muitos a ideia de que só aumentou, ao longo dos últimos anos, aquilo que os aliados esperam ser uma página virada: a dificuldade de a presidente Dilma Rousseff em tomar decisões sem infinitas idas e vindas nas negociações. Vereadores de Natal condenados na Operação Impacto não participam da sessão. O nosso correspondente Francisco Silva, direto do Rio Grande do Norte, tem maiores detalhes. Os vereadores Júlio Protásio, PSB, Aquino Neto, PV, e Adão Erivan, PR, condenados na Operação Impacto e que ainda não exercem mandato na Câmara Municipal de Natal, não compareceram à sessão ordinária na tarde desta segunda-feira, dia 24, a primeira após o julgamento. No corredor da Casa Legislativa, Eridan preferiu não conceder entrevista e pediu à imprensa para consultar o advogado de defesa. Já nos gabinetes dos demais parlamentares, a informação é de que o pevista estava em uma reunião de comissão interna, enquanto Júlio Protásio já havia se ausentado da Câmara Municipal de Natal. Júlio foi o único que havia se manifestado por meio de carta aberta de que irá recorrer da decisão junto ao TSE por discordar do atendimento do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Segundo ele, não há provas de enriquecimento pessoal por meio de política. Embora tenha havido um avanço no Tribunal de Justiça, enquanto eu tiver garantido o direito de provar a minha inocência, lutarei com todas as minhas forças, afirma ele na carta. Na última quinta-feira, dia 20, a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte manteve a condenação de primeira instância dos réus da Operação Impacto, que envolve investigação de compras de voto na votação dos vetos ao Plano Diretor em Natal em 2007. Com a decisão do relator dos autos, presidente da sessão realizada no plenário do Tribunal de Justiça, desembargador Glauber Rego, declarou ineligibilidade dos réus e a perda do cargo eletivo ou função público para que estiver no exercício de mandato, depois do transitado em julgado do processo da Operação Impacto. Ainda na quinta-feira, os advogados Armando Holanda Leite, que defende Adão Eridan, Aloysio Machado e Eduardo Nobre, que representa judicialmente Júlio Protásio, já anunciaram que vão ao Superior Tribunal de Justiça em Brasília contra as decisões do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. A defesa aguarda a publicação do acordão da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Francisco Silva, direto da Rádio Transcontinente, para o Jornal Brasil Notícias. O sortudo de Cianorte, município do Paraná, vencedor de metade do prêmio da Mega Sena, já retirou a bolada de R$ 67.657.559,48 que ganhou no último sorteio da Mega Sena. As informações foram confirmadas pela Caixa Econômica Federal, que não detalhou o local e horário em que o prêmio foi retirado por motivos de segurança. A pessoa vencedora fez uma aposta simples de 6 dezenas, registrada por R$ 2,50 na Lotérica Brasília. Já vencedor da outra metade, residente no Rio de Janeiro, ainda não retirou o prêmio valioso até a tarde desta segunda-feira. De acordo com as regras da Mega Sena, os ganhadores têm 90 dias para garantir a premiação. Após este período, a legislação determina que os prêmios prescritos sejam destinados ao Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, o FIES. Ministério Público constata: analfabetos ocupam cargos de assessores em Vilhena, Rondônia. Direto de Rondônia, nosso correspondente Edilson Peroni com maiores detalhes. Durante os preparativos para a realização das últimas eleições, o juízo da 4ª Zona Eleitoral obteve informações de que, tanto no Poder Executivo do município de Vilhena quanto na Câmara de Vereadores, havia vários servidores comissionados ocupando cargos de assessor. Mesmo não tendo grau de instrução compatível com as suas funções, tendo então comunicado tal fato à Promotoria de Justiça do município de Vilhena. Direto de Rondônia, Rádio Lobo do Cerrado, Edilson Peroni, para o Jornal Brasil Notícias. O último foragido da Operação Lava Jato, Adarico Negromonte, se entregou na manhã desta segunda-feira à Polícia Federal em Curitiba. Ele chegou à Superintendência da Polícia Federal, acompanhado da advogada que o representa, Joyce Roisen. Chamada de juízo final, a sétima fase da Lava Jato, que investiga um esquema de corrupção na Petrobras, foi deflagrada no dia 14. Desde então, 24 pessoas, incluindo donos de grandes empreiteiras, chegaram a ser presas, mas algumas já foram soltas. O esquema de lavagem de dinheiro investigado teria movimentado cerca de 10 bilhões de reais. Comissão vota nesta semana medidas urgentes de proteção à mulher. Chamamos direto da Câmara dos Deputados nossa colega Silvia Munhato. A Comissão de Segurança Pública deve votar nesta quarta-feira o relatório do deputado João Campos, do PSDB de Goiás, sobre a proposta que permite à polícia a adoção de medidas de urgência para proteger a mulher vítima de violência doméstica. O texto altera a Lei Maria da Penha. Hoje a lei estabelece prazo de 48 horas para que a polícia informe ao juiz a agressão, pedindo as medidas protetivas. O projeto determina que as medidas sejam concedidas de imediato, para evitar, por exemplo, novas agressões. Campos afirma ainda que deverão ser modificadas as regras relativas à fiança do agressor. Ainda que o crime praticado, a agressão praticada contra essa mulher no âmbito doméstico seja afiançável, Se o delegado de polícia, nos casos que compete a ele, ou o juiz de direito nos demais casos, verificar que concedida a fiança, essa liberdade do agressor vai implicar em potencial risco à integridade física da mulher ou à sua condição psicológica, isso por si só será suficiente para negar a fiança. O relator sugere ainda a criação de um banco de vítimas beneficiadas com medidas protetivas. Este banco seria elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça e as polícias de todo o país teriam acesso, permitindo a busca e captura de agressores fugitivos. Outra proposta é colocar as defensorias públicas no sistema da lei para que elas possam iniciar ações contra os agressores. Hoje, esse processo é acompanhado pelo Ministério Público. Em relação ao Ministério Público, isso é o papel primordial do Ministério Público, principalmente na área do direito penal. É um papel secundário. Já que agora nós temos a Defensoria Pública, que tem um papel primordial de defesa do cidadão, por que não, repito, sem excluir o Ministério Público, consagrar isso na legislação, o papel da Defensoria. Também deve ser facilitado o acesso dos delegados a eventuais prontuários médicos das vítimas. Segundo o mapa da violência, a cada 5 minutos uma mulher é agredida no Brasil. O país é o 7º no ranking de assassinato de mulheres. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato. Batman, perigoso marginal do Rio de Janeiro, vai a julgamento. Detalhes com nosso correspondente César de Castro. O ex-policial militar Ricardo Teixeira da Cruz, conhecido como Batman, será julgado nesta terça-feira por um homicídio ocorrido em 2007. De acordo com o Ministério Público do Rio de Janeiro, Batman é acusado por ter executado um homem em emboscada articulada por ele com o apoio de Luciano Guinâncio Guimarães, que responde pelo mesmo crime em processo que corre em separado. Segundo o Ministério Público, Batman, que é acusado de chefiar uma milícia em Campo Grande, na zona oeste do Rio, matou Wilton do Nascimento em Santa Cruz. A vítima teria se recusado a ceder à milícia a administração da linha de transporte alternativo que operava e, por isso, foi executado. O julgamento de Batman, que responde por homicídio qualificado, está previsto para começar às 13 horas no 4º Tribunal do Júri. Direto dos estúdios da Rádio Popular FM, César de Castro, especial para o Jornal Brasil Notícias. Termina aqui o seu Jornal Brasil Notícias. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. Apresentação de Márcia Ferreira e Edelson Moura. Direção comercial de Zélia Maria. Coordenação de produção Marina Moura. Sonoplastia Márcio Silva. Análise e supervisão técnica de João Paulo Gasques. Principais fontes noticiosas deste jornal: Correio Brasiliense, Agência Rádio Senado e Rádio Câmara. Direção-Geral, Edelson Moura. Jornal Brasil Notícias. Até amanhã. E obrigado pela sua audiência. Acabamos de apresentar Jornal Brasil Notícias. Patrocínio Nacional. Saúde com Beleza. Uma história de amor com a sua saúde. Até a nossa próxima edição.